Eu peço a Deus nas alturas para vós me iluminar, limpai o meu coração para o amor habitar. Limpai o meu coração para o amor habitar. Limpando o meu coração, Jesus, pode nascer. O sol pode brilhar, o amor divino crescer. O sol pode brilhar, o amor divino crescer. Eu peço a Mãe Divina para sempre me ensinar a ser uma filha sua e na terra eu cultivar, a ser uma filha sua na terra eu cultivar o santo amor que está na floresta e no mar, no fogo e no ar tão sagrado, os quatro elementos a ensinar, no fogo e no ar tão sagrados, os quatro elementos a ensinar. Ó Mãe, vós é quem me nutre, me dá todo alimento nas plantas da floresta sagrada. Adquiro o conhecimento nas plantas da floresta sagrada, adquiro o conhecimento. Nunca mais eu vou esquecer que a tudo eu devo honrar. Sei que tudo habita em mim, só preciso procurar e lembrar. Sei que tudo habita em mim, só preciso procurar e lembrar. A minha memória divina que o Mestre tanto ensinou, e o meu Papai Sebastião, o legado ele deixou. Meu padrinho e avô tão querido, a vós eu peço perdão por tudo que é de ruim que deixo entrar no coração, por tudo que é de ruim que deixo entrar no coração. Ao padrinho, ao mestre, à rainha, eu peço com humildade para vós sempre me guiar com vossa divina verdade. Para vós sempre me guiar com vossa divina verdade. Agradeço por tudo que tenho e quero sempre merecer esse amor tão divino para sempre. Madrinha, a Santa Rainha Rita, a Matriarca Vovó e Madrinha, a Santa Rainha Rita, Vovó, vós sois professor do amor e do divino perdão. Que a vossa sabedoria seja transmitida à minha mão. Que a vossa sabedoria seja transmitida à minha mão. Somos todos irmãos. Quero sempre agradecer e lembrar que somos todos irmãos. Agora vamos trabalhar, irmão, na união, para honrarmos o legado Pai Sebastião, para honrarmos o legado do nosso Pai Sebastião. Nunca mais eu hei de esquecer o que Deus me mostrou sobre mim. Eu sou filha da rainha, agora que é este o meu caminho. Viva o Divino Pai Eterno! Viva! Viva a Rainha da Floresta! Viva! Viva Jesus Cristo, Redentor! Viva! Viva o Patriarca São José! Viva! Viva todos os seres divinos! Viva! Viva o nosso Mestre Império! Viva! Viva toda a Irmandade! Viva! Viva! Da nova geração do Santo Daime! Viva! Viva o céu do mar! Viva! Viva!